essa é do meu amigo Thierry. Um abraço, negão apaixonado de Salipe. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, falta desgramada, falta Rita que eu perdoo a pagar. Oh, Rita, não me deixe, falta Rita que eu retiro a queixa. Oh, Rita, falta desgramada, falta Rita que eu perdoo a pagar. Oh, Rita, não me deixe, falta Rita que eu retiro a queixa. Apaixonado. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, falta desgramada, falta Rita que eu perdoo a pagar. Oh, Rita, não me deixe, falta Rita que eu retiro a queixa. Oh, Rita, falta desgramada, falta Rita que eu perdoo a pagar. Oh, Rita, não me deixe, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, falta desgramada, falta Rita que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixe, falta Rita que eu retiro a queixa. Vai se essa moda pega, viu? Tem que me apaixonar.